inscreva-se no nosso canal YouTube nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta que vem insistindo aqui. Juan Gonzalez, professor, dá uma hora de Ferenczi pra gente. Faz uma série com um EP de Winnicott, Klein, Ferenczi, entre outros grandes nomes, incluindo mais Lacan. Olha, nós já temos um vídeo que faz uma comparação entre Klein, Ferenczi, Freud e acho que Lacan, né? Cristiane Kimeli Schneider. Professor, poderia falar um pouco sobre Ferenczi, especialmente o que diz respeito à psicanálise com crianças? Lucas da Silva Valim. Professor, pode falar um tanto sobre Ferenczi? Ana Beatriz Correia Mendes. E o Ferenczi, professor Dunker? Já há algum vídeo? Talvez eu não tenha visto. Grata. Então, são várias perguntas sobre esse notável, um pouco esquecido psicanalista, considerado por Freud, notadamente a partir de 1913, depois que ele briga com Jung, depois que ele se decepciona com Jung, que para ele seria assim, o príncipe da psicanálise, que levaria a psicanálise para fora assim, da comunidade judaica. E ele se orienta para o Sándor Ferenczi, se é que eu falei corretamente o nome desse húngaro, né? E, conforme o meu querido aluno Paulo Rona, professor do SEDES, todas as palavras em húngaro são proparoxítonas, então é mais ou menos assim que você pronuncia o nome desse psicanalista, chamado por Freud de O Paladino, ou então o Grão Vizir. Tá? Ou seja, alguém em quem o Freud tinha muita confiança. Tá? Vamos lembrar que ele é filho de um livreiro, altamente politizado, e que participa da Revolução de 1848 na Hungria. Mais adiante, né, o Ferenczi vai se tornar médico e vai se, durante um pequeno período, se tornar o ministro da saúde no governo Bela Kun, e vai propor então que a psicanálise exerça ali uma presença na saúde mental coletiva, né, lá nos anos 20, né? Isso tudo mostra como o Ferenczi cresceu num ambiente assim, muito movimentado intelectualmente, na Hungria, que à época era uma espécie assim, de território um pouco periférico do Império Austro-Húngaro. Né? E ele sempre se ressentiu na sua educação de mais amor, de mais carinho, de mais espontaneidade, de mais autenticidade. Isso vai aparecer na teoria dele. Né? Na teoria sobre a infância, né? Onde ele vai introduzir essa ideia de segurança básica, né? Depois desenvolvida pelo Bowlby na sua teoria do apego. Né? E também a ideia de catástrofe afetiva, né? De que muitas crianças, elas vão crescendo com essa ideia de que em algum momento assim, a casa vai cair, vai acontecer alguma coisa, vai tudo sair do seu eixo. E essa perspectiva, né, depois o Winnicott vai dizer, não é o que está à frente, é o que está atrás. Né? No fundo, é uma leitura e uma interpretação que a criança vai fazendo do que ela percebe de paradoxal no seu ambiente de criação, no seu ambiente de crescimento. O Ferenczi vai se preocupar muito com a má educação, com os maus cuidados que se tinha para com as crianças naquela época. Chegando a formular uma ideia que depois vai aparecer também no presidente Schreber, né, de que há educações que elas operam uma verdadeira, assim, um verdadeiro assassinato da alma. Né? Ou seja, que tentam tirar da criança aquilo que ela é. Né? Tentam forçar, dobrar, fazer com que a criança se adapte, se conforme, né, a certas expectativas, tanto expectativas sociais quanto expectativas do narcisismo dos pais. E isso, a gente vê, é uma descrição muito importante para os modos de criação contemporâneos, onde muitas vezes os filhos são a extensão do sucesso ou do fracasso dos pais. Né? Então o Ferenczi vai valorizar muito assim, a retomada do brincar, a retomada da espontaneidade, a importância, vamos dizer assim, de contemplar os afetos, sejam quais forem, né? De admitir a sua realidade própria e de fazer aquilo que ele chamava de a conquista da angústia. De ir percebendo gradativamente onde é que está aquela formação de angústia, como aquilo te toca, como aquilo te domina, como aquilo cria essa insegurança básica ou essa catástrofe afetiva e tomar isso como uma espécie de objetivo a ser atravessado. Um dos seus principais discípulos, que tem um livro muito, muito importante para a formação de qualquer psicanalista, chama-se A Falha Básica, né, do Michael Balint, né, esse autor que também criou lá as experiências com grupos, que reformulou as relações dentro de hospitais, esse autor que era muito valorizado por tematizar justamente isso, né? Quer dizer, tem educações onde você tem modalidades de fratura, modalidades de falha, que elas são, inclusive, não apercebidas pelo sujeito que passa por isso. Então, faria parte da análise conseguir nomear, conseguir fazer uma espécie de recenseamento, de retomada da educação que se recebeu. Porque muitas vezes, e a gente vê isso na clínica contemporânea, né? A educação, aquele modo de criação, é tomado por aquele sujeito como universal, como que todo mundo teria, né? Essa relatividade do seu modo de criação é importante para o sujeito, então, enfrentar e reformular sua atitude diante do sofrimento. Bom, o Ferenc tem, então, uma vida amorosa muito, muito conturbada, né? Porque ele inicia uma relação com Gisela Palos, né, que era casada. Veja aí, 1904, na Hungria, em Budapeste, o que é que isso significava? E o marido tinha uma atitude curiosa, porque ele assim sabia que a mulher estava assim, se engraçando com Ferenc, mas ao mesmo tempo não dava o divórcio. Ou seja, criando um impasse que vai assim corroendo a vida do Ferenc. E isso se transforma assim numa situação mais aguda ainda quando a Gisela, sua amante, encaminha para o próprio Ferenc a sua filha Emma. E com quem o Ferenc começa a ter uma relação transferencial, vamos dizer assim, intensa. Então é nessa condição triangular um pouco rara que o Ferenc procura o Freud, faz uma análise muito marcada por andanças pela cidade. Os dois eram muito passeadores, tanto o Freud quanto o Ferenc, né? Então eles fazem caminhadas e a análise vai acontecendo nessas caminhadas, né? Também tem sessões convencionais, mas desde o início a gente tem esse contexto assim diferente, em que o Freud vai analisando o Ferenc e até que ele assim força, convida, interpreta, adapta o Ferenc, aí cada um vai ter a sua leitura, de tal forma a que ele interrompa a análise com Emma, né? O noivo da Emma se suicida, e se case com a Gisela, que naquele momento parece que não era mais a pessoa tão, tão central na sua vida. E isso, vamos dizer assim, normaliza o Ferenc, mas ele vai ter uma experiência muito, muito forte, muito interessante sobre essa sua análise. E ele vai questionar o Freud e dizer: olha, Freud, você não fez uma boa análise comigo. A minha análise está incompleta. E ela está incompleta por dois grandes motivos. O primeiro é que você analisou muito o meu sintoma, as minhas fobias, os meus temores, mas você não deu muita escuta para o meu caráter, para o meu jeito de ser, para as minhas manias, para as minhas escolhas, para os meus rituais. Isso tudo ficou meio fora da análise. E eu acho que deveria ter entrado. Eu me sentiria uma pessoa muito mais livre se eu conseguisse me libertar dessas amarras que ele ligava justamente com o quê? Com a educação recebida e com a falta de espontaneidade que ele teve nessa educação. Resultado. Ele está se questionando e criticando o Freud, dizendo: olha, Freud, a sua técnica ela foi muito boa para remoção de sintomas, mas você acabou repetindo comigo a mesma distância, o mesmo artificialismo, a mesma impostura que eu senti quando eu era criança e crescia nesse ambiente. Ou seja, a minha análise foi incompleta. Esse é o primeiro motivo, né? Quer dizer, faltou a análise do caráter. O segundo motivo diz respeito a justamente como entender as tomadas de decisão que ele fez. Né? Acabei escolhendo uma pessoa que eu não sei se fui bem eu que escolhi, ou a transferência com o Freud que acabou me empurrando para isso. Né? O Freud discute essa crítica do Ferenczi no seu trabalho, um dos últimos, né? Chamado Análise Terminável, Análise Interminável. Aliás, um dos grandes temas do próprio Ferenczi. Né? Ele começou a se perguntar em torno disso. Né? Quando é que uma análise está terminada? Né? Como é que uma análise chega ao seu desenlace? O que, que eu preciso saber para dizer, olha, tá bom. E na controvérsia entre os dois, parece que o Ferenczi está dizendo assim, eu queria mais. Você me entregou um tanto que não estava tão ruim assim, mas eu queria mais. A psicanálise pode fazer mais pelas pessoas do que meramente tirar os seus sintomas, as suas inibições e diminuir as suas angústias. Né? Bom, esse posicionamento do Ferenczi vai ser muito importante, então, para a gente assim, abrir o escopo e as pretensões de cura da psicanálise, que a gente vai ver muito nos seus discípulos. Estava, né, falando do Barlent e a ampliação da técnica psicanalítica para o contexto de hospital, mas poderia ter falado, por exemplo, da Melanie Klein, né? Essa inventora, reinventora da psicanálise com crianças, essa introdutora da técnica do brincar, né? Quer dizer, a criança ela não associa livremente, mas ela associa livremente no seu brincar. E é muito importante a gente acolher o brincar da criança. Bom, de onde isso vem? Do seu analista, né? O próprio Ferenczi. E como muitos relatam, a gente vai fazer um vídeo aqui sobre a Melanie Klein era bastante espontânea nas suas intervenções, né? Inclusive falando assim sobre as partes genitais, falando sobre a vida pulsional num vocabulário muito intenso, né? Como vai dizer o Lacan, a divina açougueira. Né? O outro discípulo importante, né, do Ferenczi é o antropólogo Gesa Hohnheim, que vai então tentar rebater as críticas recebidas pelo Malinowski, de que o Édipo não é universal, vai fazer expedições para colher dados então, etnográficos, para participar então, do debate aí, científico. Né? Isso acho que dá um panorama de como o Ferenczi era um espírito inquieto, um espírito que se metia em todas as questões, na prática da psicanálise, na teoria, no escopo da sua aplicação, na sua política, né, dentro da saúde mental. Tudo isso ele concorreu, né, para ampliar. Inclusive, ele estava presente na famosa expedição de 1909 à Universidade Clark Hull, nos Estados Unidos, quando tem lá a bandinha recebendo ele, está... As pessoas vão fazer as suas conferências e o Freud comenta, né, para o Jung, e eles não sabem, mas nós estamos lhes trazendo a peste. Né? Quer dizer, o Ferenczi estava nessa grande viagem, né? E foi também agraciado como um dos anéis, né, da sociedade ou do grupo secreto. Né? Num dado momento, depois da defecção do Jung, depois da briga com Adler, o Freud começa a se preocupar em quem ele pode confiar? Quais são os seus discípulos assim que ele sente que não vão traí-lo? Né? E o Ferenczi é, então, uma figura proeminente nesse círculo secreto, nesse círculo interno à psicanálise. Um conceito muito importante que o Ferenczi introduz, agora vamos falar um pouco mais da obra dele, é o conceito de introjeção. Né? O Freud havia, em 1911, falado da noção de projeção. Então, aquilo que eu não consigo admitir em mim, eu projeto no outro e, em seguida, eu sou perseguido por aquilo que eu não admiti em mim e coloquei no outro, e que volta, né, sobre mim, seja com a ideia de perseguição, o sentimento de perseguição, seja com o sentimento de ser observado, seja com o sentimento de ser seguido, né, quer dizer, essa projeção que é um tipo de negação pouco produtiva, vamos chamar assim, próprio das psicoses, próprio da alienação. Né? Quando a gente está projetando, a gente está num nível muito, muito básico de defesa, para falar com a Melanie Klein. O O Ferenc inventou uma espécie assim de cura para a projeção. Como é que a gente cura a projeção? Ah, por introjeção. A introjeção é uma espécie de incorporação desse objeto que eu dividi, eu fiquei com a parte boa, coloquei a parte ruim fora, e aí, a partir de então, o objeto está dividido. O que é introjetar o objeto? É juntar, né, esses dois aspectos, ou mais aspectos do objeto, e perceber isso dentro de si, né? E reconstituir o objeto que estava fora, né, que foi posto fora, dentro de si. Portanto, se reconhecer identificado com esse objeto, mas identificado simbolicamente. No fundo, esse conceito vai ser tão chave para a tradição que o Ferenczi está inaugurando aí, porque ele vai dizer, olha, o que faz a transferência? A transferência, ela permite que eu introjete melhor os objetos que estão projetados. Ela permite que eu integre, ela permite que eu recrie unidades que foram perdidas, unidades de experiência, unidades relacionais, unidades de fantasia. Então vocês já estão vendo aí que o Ferenczi é alguém muito preocupado com a relacionalidade dentro da psicanálise, e vai dar também origem, né, vai propor esse conceito, depois muito desenvolvido, de contratransferência. Ele vai dizer, olha, nem tudo que um analista sente vem apenas, né, da projeção que o analisante faz sobre ele. Nem tudo que ele sente, nem tudo que ele experimenta é decorrente do fato de ele ser uma tela, assim, que apenas capta o que o paciente diz. Não. Muitas vezes os pacientes nos dizem coisas que causam afetos, que causam reações, que causam ódio, que causam ideias libidinais, que causam sono, que causam, vamos dizer assim, indignação, que causam repúdio, que causam as piores coisas que causariam a qualquer pessoa. O Ferenczi, então, cria toda uma técnica para que o analista, em vez de responder com a sua contratransferência, analise a partir da sua contratransferência. Em vez de reagir, quer dizer, isso que eu estou sentindo, eu ponho para fora e devolvo, e daí cria um ciclo de projeção sobre projeção, ele diz, o analista tem que aprender a analisar, né, a escutar, a perceber, a pensar naquilo que ele está sentindo. Isso é muito importante. Ou seja, quando você sente um afeto assim diferente numa sessão, né, um afeto que não é muito compatível com o que está acontecendo, você deve fazer-se essa pergunta. Como essa pessoa está me fazendo sentir assim? Onde que alguém já me fez sentir assim? O que esse afeto tem que ver com a minha história que está sendo ativada por esse aspecto, por esse tema, por esse assunto que está causando isso em mim? Muito importante, uma absoluta reformulação de como a gente analisa. Ou seja, não só como um espelho transparente que devolve como um cirurgião, mas alguém que está o quê? Envolvido na sua pessoa quando está analisando. A sua pessoa faz parte. Daí a importância o quê? De ter esse analista, uma análise muito extensa, muito boa, completa, que seja também análise do caráter e tudo isso que a gente já viu que o Ferenczi queria mais. Por que ele queria mais? Porque ele dizia assim, se eu não analisar isso bem em mim, eu não vou conseguir analisar isso quando isso aparecer como contratransferência. Eu vou achar que é do paciente e é meu. E aí eu vou responder sem fazer esse filtro elaborativo da contratransferência em mim. Né? Isso vai ser especialmente importante no caso do quê? Da contratransferência negativa. Não é quando o paciente nos idealiza, acha que está tudo bem, mas quando ele briga com a gente, quando ele interpreta a gente, quando ele critica a gente, bom, ali é muito importante a gente ter essa segurança, né, de como é que a sua contratransferência está agindo e muitas vezes como ela está dando as rédeas do tratamento e daí o paciente não vai gostar. Por quê? Porque ele vai dizer assim, olha, você está respondendo mais a partir de você e não de mim. Ele vai se sentir meio perdido, ele vai se sentir repetindo aquilo que o Ferenczi descreveu num dos seus textos mais interessantes, né? Chamado de Confusão de Línguas entre Adultos e Crianças. Né? É um texto onde ele diz assim, em 1932, né? Quando a criança vem ao mundo, ela fala uma linguagem, ela tem um sistema de leitura do mundo, de operação da linguagem, que é o dela, vamos dizer assim. Mais espontâneo, sem muita censura, sem muita mediação. Ela fala as coisas. E o adulto interpreta isso a partir de uma outra linguagem, que é a linguagem do adulto. Então é como se a educação ela fosse impondo essa linguagem no adulto e amassando a linguagem da criança, né? Então, para entender a sua contratransferência e lidar com ela, você precisa resgatar, vamos chamar assim, esta linguagem que era a sua lá no começo, né? Muito importante, porque ele está assim, jogando com a ideia de que cada um de nós tem uma espécie de idioleto, um jeito de que é o nosso, que é o próprio de cada um, né? O seu estilo de falar, de dizer as coisas, de se comportar com o outro, etc. E quando a gente vai, então, sendo educado, a gente vai renunciando a isso. Né? Onde é que isso vai dar? No conceito de falso self lá do Winnicott. Ou seja, a gente vai criando um personagem, a gente vai tornando-se personagem mais e mais funcional, mais e mais adaptado ao mundo, mais e mais em conformidade com o que o outro espera. E de repente a gente sente que a gente é um personagem vazio, que a gente está representando uma vida que é uma farsa, que a gente está num jogo, que a gente está num teatro, porque a nossa autenticidade não está ali. Então, o Ferenczi vai propor uma clínica de resgate desse espírito lúdico, dessa capacidade de empatia, outro termo muito... vamos dizer assim, burilado pelo Ferenczi, né? E no sentido mesmo da Einfühlung, né? Do sentimento de si, né? O que ele chama de autenticidade? É a capacidade da gente ser congruente com aquilo que a gente está sentindo. Mas a criança, nesse processo, e às vezes o analisante dentro da análise, vai sendo reforçado para assim não nomear muito bem, não sentir muito bem, não reconhecer muito bem o que ele está sentindo. Daí que uma das intervenções mais interessantes que o Ferenczi tenha proposto para nós é a ideia de, como traduz Luiz Cláudio Figueiredo, né? Um dos comentadores mais interessantes do Ferenczi. Ele diz assim, o Ferenczi introduziu a ideia de que é preciso autorizar experiências. É preciso assim, dizer, oh, isso aconteceu. Sim, você sentiu isso dessa forma. Antes de interpretar, antes de dar um destino, antes de pôr isso numa série, é preciso, assim, dar uma espécie de realidade própria, aquilo que foi sentido e não pôde ser reconhecido pelo outro e pelo próprio sujeito naquela determinada situação, que passa, então, a ser traumática. No fundo, o Ferenczi vai ser um renovador do conceito de trauma. Ele vai dizer, olha, Freud, você deixou esse conceito meio para trás, dá pra gente retomá-lo, né? O trauma não precisa ser sexual daquela maneira sempre. Tem outras formas de traumatizar. Por exemplo, quando a gente não corresponde à ternura, quando a gente sexualiza a ternura, quando a gente não reconhece a sexualidade, ou seja, todo um conjunto de pertinências que, quando são atravessadas, criam efeitos traumáticos. Então, o Ferenczi vai desenvolver uma série de experimentos técnicos, né? Primeiro deles, a gente poderia dizer, é a técnica ativa, né, que vem junto com a análise do caráter. Ferenczi debateu bastante com Abraham, né, a escola de Berlim, e com Reich, a escola de Viena. O Reich dizia, olha, para fazer certas análises, a gente precisa fazer, antes de tudo, análise do caráter. Por exemplo, aquela pessoa muito comportada, muito obediente, que contém muito agressividade, o Reich dizia, você precisa tirá-la do sério antes. Não vai ter análise se você não provocá-la, se você não disser coisas que tirem ela do prumo, se você não desconcertar essa pessoa. O Ferenczi vai concordar com isso, vai dizer assim, é muito importante a confrontação, mas, no entender dele, é melhor que isso venha da parte final, do meio para o fim da análise. Ou seja, depois que se estabeleceu uma certa confiança base. Né? Então ele diz, aí vem a análise do caráter e aí vem também a técnica ativa, muito importante. Ou seja, a ideia de que o trabalho da interpretação, da elaboração, da lembrança, né, da atualização disso em relação, na transferência, ele vai simbolizando os conflitos. Mas vai ter uma hora em que a gente precisa fazer certos gestos simbólicos. Então, nesse momento, o analista pode dizer para o seu analisante: faça isso. Por exemplo, vá visitar o túmulo do seu pai. Estamos falando da sua briga com ele, que você não foi no enterro, que você estava de mal, e isso te deixou assim, assado. Agora que nós já tematizamos isso aqui, que tal visitar o túmulo do seu pai? Né? Agora que nós falamos assim do seu medo de borboletas, e como é que elas estão, e qual tipo e qual cor, que tal se você fosse assim numa floresta onde pode ser que você encontre uma borboleta? Ou seja, ele notou que há muitos sintomas que eles vão se acomodando ao nosso caráter, a gente vai usando o caráter para controlar a realidade, e portanto eles não são mais expostos a um motivo de transformação, a uma situação transformativa, e eles ficam ali como fósseis. Né? Aliás, falando em fósseis, uma das coisas mais interessantes na teoria do Ferenczi é um pequeno livro chamado Thalassa, onde ele vai tentar criticar um pouco a teoria do Otto Rank, de que o nosso trauma básico é o nascimento, e vai fazer uma verdadeira assim, análise geológica das neuroses. Então ele vai falar de quando o ser humano vivia na água e como esse elemento aquático depois deu início a um período de gelo e de como a saída da água está presente em nós ainda no momento, vamos dizer assim, de passagem anfíbia para a vida terrestre e como isso vai se manifestar em diferentes neuroses. Né? Então é uma autêntica viagem, né? Ela vai pegar lá, imagina assim, é uma espécie de Darwin, né? As eras geológicas da criação do homem e como elas se repetem e se fixam e reaparecem em determinadas neuroses ou psicoses, né? Outro aspecto interessante da teoria da renovação, né, da técnica ativa é a introdução de certos gestos de carinho. Momento em que, por exemplo, o analista pode dar um abraço, pode estender a mão, pode ser mais próximo do que usualmente ele é, né? E eventualmente até expor elementos, né? Hoje em dia, na psicanálise relacional, se usa essa técnica, né? Do disclosure, né? Falar algo de si, né? Algo de si que pode, quer dizer, qual é a finalidade? Aproximar do analisante, né? Mostrar para o analisante que nós, psicanalistas, não somos seres assim, sempre superiores, que sabem como devem ser as coisas, que repete, no fundo, o trauma infantil, o adulto e a criança. Você não sabe nada, eu sei tudo. Você exprime uma coisa, eu traduzo e digo para você. Não, que tal uma coisa mais horizontal? Era essa a proposta muito legal do Ferenczi, né? Tanto na sua técnica ativa, quanto no que ele chamou de neocatarse. Ou seja, catarse estava lá antes da psicanálise, tinha que ver com o trauma, tinha que ver com viver o trauma ali novamente. O Ferenczi achava isso muito importante, isso estava meio esquecido na técnica freudiana, e ele queria, então, retomar os poderes da catarse. Os poderes, o quê? Transformativos da vivência intensificada, do afeto ligado aos conflitos. Tudo isso, então, a técnica ativa se colocava num quadro mais geral, que é conhecido como elasticidade da técnica. Texto de 1928, onde ele critica o pedantismo dos psicanalistas, né? Diz, olha, a gente tem que se adaptar ao que é a vida daquele paciente. Número de sessão, horário, pagamento. A gente tem que ser sincero, né? E conquistar do nosso lado também a liberdade de dizer coisas para o analisante. Coisas que ele não vai gostar, coisas que podem gerar assim, um conflito. O Ferenczi diz isso é muito bom. Inclusive, as tais injunções paradoxais. Ou seja, fazer coisas explicitamente desagradáveis. Né? Mas para quê? Para causar esse afeto retido. Né? Para convocar o sujeito que está muito assim normalopático, que está muito preso ao seu narcisismo. Né? Isso vai chegar, inclusive, ao uso de relaxamento, ao uso de, não vou dizer de hipnotismo, né, mas de encontrar no divã um lugar de acolhimento, em que o paciente pode dormir, o paciente pode ficar em silêncio, em que ele vai sentir de novo, ou melhor, às vezes pela primeira vez, aquilo que faltou lá atrás, né, a falha básica, que é aquele acolhimento incondicional, que você pode simplesmente estar ali, não precisa falar, não precisa fazer, não precisa ser, estar juntos. Esse é um grande tema da clínica ferenciana e me parece muito, muito atual, muito, muito contemporâneo isso, né? Inclusive, porque essa técnica ativa, ela deve ser criteriosamente distinguida da sedução. Da sedução que o adulto faz com a criança. Da sedução que vai colocando sexualidade ali onde não tem. Né? Da sedução que vai desmentindo a sexualidade ali onde ela está. Né? Ou seja, favorecendo as clivagens, as divisões traumáticas que depois vão dar origem às projeções. Né? Então, nesse processo, o Ferenczi vai chegar então no seu limite à análise mútua, que é literalmente a inversão de papéis com o analista. Né? Então o analista conta sonhos e o paciente diz alguma coisa a respeito. O paciente conta seus sintomas e o analisante diz coisas a respeito. O analista diz, vamos dizer assim, associações que ele tem sobre o paciente ou sobre outras coisas, e o analisante se comporta como analista do analista. Né? Quer dizer, é uma subversão total dos lugares, dos papéis. Né? O Freud via isso com assim, muita reticência. Né? O comentário clássico dele é assim, isso começa com um beijinho e onde é que vai terminar? Eu não gosto muito dessa história de assim ficar no remirola com o analisante e tanta proximidade assim é perigoso, porque nós jogamos com químicas explosivas. Ferenczi, você tá exagerando. Então começa a haver aí uma tensão entre o Freud e o Ferenczi, o Freud junto com o Abraham, vamos dizer assim, criticando e se afastando do Ferenczi. Isso deixa ele muito, muito chateado, muito magoado, né? Mas para vocês terem uma ideia do nível de inventividade do Ferenczi, ele acreditava piamente na telepatia. Ou seja, quando você chega num momento de muita proximidade com o outro, dentro dessa, vamos dizer assim, reconstituição das suas relações mais primárias, intuições e pensamento assim, passam de analisante para analista, de analista para analisante, uma espécie de comunicação entre inconscientes. Né? Então aí o Freud tem dois textos sobre telepatia onde ele está dialogando com o Ferenczi nessa mesma linha. Ei, Ferenczi, o que será que você está inventando com essa história de telepatia? Não sei se isso tem que ver com psicanálise, se você está cruzando aí uma linha. O fato é que está apresentado aí esse personagem maravilhoso, esse verdadeiro assim, gênio louco da psicanálise. Eu recomendo muito, né? Temos as obras completas, Martins Fontes, 4 volumes, dá para pegar tranquilo, ele é um autor tipo Freud, fala franco, fala fácil de acompanhar, assim. E eu recomendo, sobretudo, o Diário Clínico, né? Do Sandor Ferenczi, onde ele vai contando, né, como é difícil ser analista, né, como não deu certo de novo, isso tá tudo errado, não, agora inventei a solução tremenda para o sul. E isso é um texto muito, muito importante, né, porque fala de como a gente faz, né, de uma maneira muito viva e em acordo com o Ferenczi, de uma maneira muito transparente, muito autêntica, né. A gente tem também os trabalhos do Saburin, né? Ferenczi, Paladino e Grão Vizir Secreto, que é uma espécie de biografia comentada. O trabalho do Chaim Samuel Katz, Ferenczi, História, Teoria e Técnica. E o Dicionário do Pensamento de Sandor Ferenczi, uma contribuição à clínica psicanalítica da Aide Katuni e Gisela Sanches. Né? Quer dizer, há bastante material. Ferenczi é um autor assim, bastante estudado e disponível, né? Dá pra gente circular bastante nas suas ideias, nas suas teorias. Tem o livro do Nasio, que é uma introdução também ao Freud. Ferenczi e Grodek. A gente falou pouco do Grodek, mas o Grodek era um desses pirados, né? Que tinha lá o seu hospital, onde ele fazia os doentes encenarem as suas doenças, esse inventor do conceito de ídio. E o Ferenczi achava aquilo o máximo, né? Achava esse tipo de invenção muito, muito importante, muito interessante. Então, para vocês que queriam uma apresentação, um roadshow sobre o Sándor Ferenczi, está aí, um autor máximo, vários discípulos, alguém que não dá para a gente passar pela psicanálise sem encarar mesmo, né? 1, 2, 3, 4, as obras aí completas do Sándor Ferenczi. Beijo! Abraço espontâneo, do coração, mais íntimo, do tio Cris, um ferenciano enrustido. Aqui no Aqueronta, movemos. Bye, bye.